sua saudade é de luxo. É o seguinte, a partir de agora vai começar a cegueira eletrizante. Ninguém vai te mal. Para começar a nossa primeira de hoje assim, ó. Só brincando. Vai ser um swing bem suave. Pra agora dar uma swingada. Cuidada. Alô, meninas! É assim! Um, dois, um, dois, três, já! Opa! Divisão, divisão! Bora, bichinho! Olha a casa de paz! Bora, bora, bora! Olha, socorro! A rainha do Inara! Beleza, beleza, beleza! E olha a brincadeira da turma da chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto e o seu par também coloca as mãos pro alto. Como é que é? Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços vão... A gente começando na manha, aquecendo de leve as turbinas aqui. Fuga a mão direita, fuga a mão esquerda. Vai, bora, encaixa, vai, vai, vai, vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. É mexe, é gacha. Vem pra carroça. E o seu pai também. Coloca a mãozinha pro lado. Vai, vai. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá na brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no lado. E o seu pai também coloca as mãos pro lado. E aí? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Vai, vai, vai. Vem com inala. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. É mais. Encaixa, encaixa, encaixa. Swingar. O meu swing te atrai, ninguém se dá, ninguém tolera. A energia é tão sincera. A nossa carroceira de luxo. A nossa top model, Nária Gomes. Lá de Peixe Boi, tá aqui com a gente. Ao lado da família. Obrigado, viu, meninas? Brasil. Família Gomes. Pa, pa, pa, pa. Pode parar, meu rodo vai passar. Pa, pa, pa, pa. Domingo, pai d'égua. É pra jogar a mãozinha chorar. Quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha. Vai, vai, vai, vai. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou atrás de meu amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É o rodo de Salvador. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou atrás de meu amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nosso empresário Silvani, proprietário da carreta suculenta, eu sou da lá de Capanema, amigo aqui da família Carroça. Alô, Silvani! Eu sou da galera, sou do outro papá. É nóis, mano, é nóis na fita. Galera, meu suquinho te atrai, ninguém se dá, ninguém tolera. A energia é tão sincera, me deixa. É só uma nuvem, já já vai passar. Começou em Salvador, o harmonia se ressurgir. E a carroça? Arrastando multidões, o outro ganhou o Brasil. Pá, pá, pá, pá, pode parar, porque o outro vai passar. Pá, pá, pá, pá, pode parar, deixa comigo. Vai. quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha. Grande parceiro Josias, vai fazendo aquele corpo a corpo aqui do lado. Vai, Josias! Eu vou. Minha top model. Eu vou atrás de meu amor. Eu vou. Ela vem atrás da luxuosa. Eu vou. É o roubo de Salvador. Eu vou. Vou atrás de meu amor. É, galera bonita! A onda agora, todo mundo fundo. Todo mundo arrastando asinha. Todo mundo se segura, garota! Vai, acha a galinha, meu irmão. Todas comigo. Olha o Tchiki já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal. Olha o Tchiki já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera. Ei, Lourinha, bem legal. Alô, Lourinha, ô, Lourinha. Você é moreninha. Moreninha, moreninha, vem. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Corpinho para frente, bundinha para trás. Na dança do põe, põe, a galera pede mais. Eu também vou pedir. Corpinho para frente, bundinha para trás. É na dança do põe, põe, que a galera pede mais. Alô, loirinha, ô, loirinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha, olha o põe. Você sabe mexer. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, agora todo mundo aqui, ó. Pra você que põe o A, bote lá. Pra você que põe o S, samba, vá. Pra você que põe o I, não se liga não. Pra você que põe o O, olha aí. Pra você que põe o U, só não pode ficar nu. É, e pra você que põe o U, eita, cara. Atenção, o proprietário do veículo. Você que põe o A. O JND. Pra você que põe o D. Aparecer. Pra você que põe o C. Aí na frente rapidinho. Pra você. Aconteceu problema no seu carro aí. Alô, Lourinha, alô, Lourinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Agora põe, vai. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Fala, São Pedro. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Quem é que tá solteiro aí? Joga a mãozinha pra cima aí. Quem não tem hora pra chegar na sua casa aí, dá um grito. Galinha, você. É luxuosa, aquecendo na manhã. Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Aí, Marcelo. Fique agora nessa nova onda. Somos piratas, o grito da vacação. Bora, bebê. É muita onda. Cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Taca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Olhou o seu rostinho. Olhou a barriga. Olha, tá limpando, tá limpando. Olhou o seu pé. Tá clareando. Olhou todo o corpinho, deixa que eu vou te enxugar. Olhou o seu rostinho. E Josias, olhou seu pé. Como é que tá a previsão do tempo aí? Olhou todo o corpinho desse que eu vou enxugar. Balança pra lá, balança pra cá. Sacudindo. Olha aquele clima, Toninho, a mínima de 28, viu? A mínima de 28. Tá naquele clima gostoso. É o tempo dela, deixa cair. Vamos nessa! É que é. O Maru disse senhor. Vai, garoto. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Rapaz, essa carroça é muita onda, mano. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Grande Nandinho. Onda, onda. Família Red Bull. Aqui. Essa é a galera da avião. Se ligue agora nessa nova onda. Somos piratas, o rei da vacação. Vou navegar. Cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Tchaka vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. teu pezinho. Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chocar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha. Molhou seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chocar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, meme sem parar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, meme sem parar. Capitão mandou. Agora a sua saudade é de luxo. O maestro da saudade chegou. O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. Para soltar nossa realidade, a nossa saudade. Olha, Lúcio Cedês. Meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Vamos lá, filho. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Pense. Amiga Simone, não me abandone. Aí, Vanessa. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Saudade. Sem você não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. É saudade. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Simbora, carroça! A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Não existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou um pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Carroça. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver. Linda. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Grande parceiro Júlio César, juntamente aí com o Marcelão, aí o Bruno, rapaziada passeando aqui. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, no

Dá-lhe, Toninho! Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada palavra? Saudade! Quem é aquela que traça nos lábios a rede que laça a vida inocente? Tchururinim John, tchururinim John, tchururinim John, tchururinim John. Quem é aquela? Tem alguém do leão aí? Que sacode no ar. Tem alguém do paisando aí? Cheiroso, e a malícia do olhar. A carroça. Quem é aquela? Quem joga na mente o desejo ardente? Tá bem com a gente aí, o Carlinho? Em cada... Juntamente com a Lady, passeando de carroça. Quem é aquela? Que traça nos lábios a rede que laça a vida inocente? Tchururinim tchom, tchururinim tchom, tchururinim tchom, tchururinim tchom. Quem é aquela que sacode no ar cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada palavra? Quem é aquela? A luxuosa está aqui, aqui, aqui. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, Lúcio CDs. Me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Vem pra carroça. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. A luxuosa morrer da saudade. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, DJ amor. Toninho, Toninho, Toninho. Possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. É DJ Toninho! Morrer. DJ Toninho! Amor, amor, amor, me abraça. nasce mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor. Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Que saudade, pai d'égua! Porque o amor entre nós ainda não morreu. Como é que é? Vem, amor. Amigo Gilson, grande parceiro Gilson, tá com a gente ao lado da sua equipe. Vamos voltar. Remando muita gelada aqui. Valeu, Gilson. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. A carroçada. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. A carroça. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Tem amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Agora o passeio de carroça. Sem é um você. Luxo. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Abraçando aí o trio. Meu violão. Aí o trio da base militar de Timoteua. Aí o Bola, o Beco, o Diego. Sem alteração. E buscar inspiração. Nesta canção, sei que você vai lembrar. O DJ Tadeu Mix. Quem sabe até chorar. Aí Tadeu. Chora só de emoção. Ainda lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Família sem miséria, o lado de Castanhal. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia

Aí, Toninho, abraço muito carinho, nosso grande parceiro, gerente César Show. Já fazendo aqui trabalho corpo a corpo. Aí, próximo Rose Mix. Alô, César Show! Outra hora pra poder. E nosso motor é qualificado, grande Ney. Aí com a gente. Toda a comitiva aí do Papa Agulho Doido. Bora, Gigi! Olha a chuva, Gigi! Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Já tem CD prontinho, viu? CD de hoje. O primeiro tempo com Josias. Já tá prontinho aí na mão do maluquinho. Estamos gravando já do maestro. Me diverti no velório, mas você também podia marcar outra. Lúcio CDs. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. A luxuosa da saudade. DJ Toninho, Toninho. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Grande parceirão Wendel, juntamente com a Vanessa. Aí o Jorge eletricista. Aí o Pirilico, a Dalva. Alô Mamute, grande Mamute. Segurança aí do Paulo, Paulo Henrique. Luxuosa está aqui, aqui, aqui. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Aí o casal, algo espetacular. Aí o casal Lucas, juntamente com a Beatriz. Minha cabeça tá com a gente. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. We'll be right back. nossa equipe Red Bull, meu parceiro Roberto, sua esposa, aí o seu maninho Milton, lá de Castanhal. Família Sem Limites, amiga Raniele, Ronilson, alô Titi, grande capacete, o Nilde, a Nilde, o Anderson, Ilza, o Nova de Boteu, já existiu. Alô Silvani, você brincou com os meus sentimentos, justo nosso empresário Silvani, ele dá um valor, tá chegando o aniversário dele, viu? Da saudade. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que saberia te amar. Pra sempre amar, você me os CDs. A onda agora é essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Aqui essa música aí é o hino do Rogério. Aí Rogério, quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu,

que eu estou na solidão. Nosso grande amigo Yara, lá na Vila dos Cabanos, lá de Barcarena, tá com a gente. Que burro é esse? Que burro é esse? Rapaz, é demais o que ela faz contigo. Não vou te negar porque sou teu amigo. A Carroça da Saudade. Que burro é esse? Que burro é esse? Rapaz, ela tem um caso bem antigo e faz o que deixa de fazer contigo. Agora senta aqui, presta atenção. Não é pra magoar teu coração. A vida tem de tudo e é bom saber. De fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. DJ aquele Toninho, teu jeitinho Toninho. De fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. A luxuosa da saudade. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. E aí, Juninho? Aí, Juninho? Como é que tá o corpo a corpo aí? De fruta que deixaste na minha boca. Como é que tá o vale aí? Eu gostei daquele beijo. Parceiro Silvani. Cadê o Benga, Silvani? Me senti tão. Nosso vereador Pedro Paulo. Tá chegando aniversário do empresário Silvani. Aquele o homem da carreta suculenta. Amor comigo. Foi muito bacana. Vai ser pra arrebentar. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama,